Tá faltando amor, tá faltando amor. No meio dos crentes tá faltando amor. Tá faltando amor, tá faltando amor. No meio dos crentes tá faltando amor. Na igreja antiga tudo era lindo, era bom viver. Os irmãos unidos, todos revestidos, cheios de poder. Quando se saudavam, o amor sentiam, oh, que coisa boa. Se algum problema acontecia, era coisa à toa. Tá faltando amor, tá faltando amor. No meio dos crentes tá faltando amor. Tá faltando amor, tá faltando amor. No meio dos crentes tá faltando amor. Ao passar do tempo, tudo pouco a pouco foi modificando. Hoje simplesmente parece que os crentes estão se odiando. Se dividem tanto, se dizendo santo, quanta falsidade. Tá faltando amor, se tornando horror, isto é vaidade. Tá faltando amor, tá faltando amor. No meio dos crentes tá faltando amor. Tá faltando amor, tá faltando amor. No meio dos crentes tá faltando amor. Tá faltando amor, tá faltando amor. No meio dos crentes tá faltando amor. Tá faltando amor, tá faltando amor. No meio dos crentes tá faltando amor. No meio dos crentes tá faltando amor.